Ô, Raimundo, tudo bem? Só pra te avisar que você tem que chegar às 7h30 hoje na igreja, viu? Ah, mano, maluco chato. É, você que faz o louvor hoje, você que toca. Tá louco, mano. Deixa Deus te usar aí, varão. Se prepara, viu? Ah. Deus vai bradar. Ah, deixa Deus te usar, Deus vai bradar. Ah, tá louco, mano. Ô, Tonho, pai do Senhor, tudo bom? Fica tranquilo, tá tudo preparado aqui e vai ser uma bênção, viu? Deus abençoe. Maluco chato. Oi, gato. Vixe. Tudo bem? Ó, até arrepiou, mano. Você é louco. E vai rolar mesmo hoje. Você é louco, como não? Beijo, e aí, danado, tudo bem? Não, vai rolar sim, cê é louco. Só tem um corre pra fazer aí, mas a hora que eu tiver de boa já te ligo e é nóis. Se prepara que o bagulho vai ser louco. Tênis, camisa polo, gel no cabelo. Pilantra enrustido, lobo em pele de cordeiro. Ministro baterista ou violeiro. Antes do custo ele toca outra coisa no chuveiro. Varão de fogo, bicho, abraça. O fogo dele mesmo é com uísque e cachaça. É do mistério, siripicata, decatador. Só não revela o inbox dele no Facebook. Raimundo, uma hora a casa cai. Bota fé, aqui se faz, aqui se paga, né? Sabe como é, ilude as irmãzinhas dizendo que é de família. Só não esquece que um dia cê também vai ter uma filha. Cuidado pra não ficar de bobeira. Florzinha do papai em vez de rosa, pode ser trepadeira. Danado, fácil de analisar. E é só 20%, os outros 80 vai te escandalizar. Mundo, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo, o pé esquerdo tá na igreja, tudo no mundo. Ai, mundo, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo, o pé esquerdo tá na igreja, tudo no mundo. Um pé aqui, outro lá, gosta de causar. Tem de todo jeito espalhado em vários lugares. Sempre atento e pronto pra atacar. Malaco bem vivido, o negócio dele mesmo é enganar. Camuflar e nunca sair perdendo. Postura de bom moço, totalmente traiçoeiro. Vai vendo, é melhor não moscar não. Enquanto cê tá indo, ele já tá na contramão. Tem aquele que se veste bem, tem boa fala. Maldoso, malicioso, pique Mr. Kata. Tá bom, tem aquele que é metida tranquilão. Só que não, fala em língua, mas também adora os palavrão. Tem o da revelação, da unção, pregação, reteté. Mas em casa ele grita com a mulher, né? Aquele que só pensa em ti, o famoso catador. Tô com a unção de Charlie Sheen. Ai, mundo, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo, o pé esquerdo tá na igreja, tudo no mundo. Ai, mundo, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo, o pé esquerdo tá na igreja, tudo no mundo. Igreja balada, casa lotada, paulista fazenda, alegria da rapa. Na lista só as top que gostava da parada. 2, 3, vários lotes, orgia, camarote. Era tudo meu nome, o dom tá ligado. Com teto marechal lotado de micro saia. Não aguenta então saia. Esse era o lema, eu crente safado. Moleque problema. Whisky, novinha, cocaína, neblina. Má influência, espelho sem moral. Sina, rotina, sem disciplina e toca. Tava bem só pra depois do culto, carta geral. Segunda, quarta, glória a Deus, aleluia. Era tão podre que eu só não comia a lua. Tava que não era crente, o pior era eu. E vendo então verdadeiro, Raimundo sou eu. Ai, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo, o pé esquerdo tá na igreja, tudo no mundo. Ai, mundo, esse safado vive em cima do muro. Ai, mundo. Nossa, hein, Piri, bom te ver, hein. Vamos aí.